aceita bem. Que nunca lhe firmei com compromissos, porém aprendi a apreciar desse perigo. Dá uma chance agora, não vai embora nossa história, eu vou continuar. Eu sei também. Que nunca lhe firmei com compromissos, porém aprendi a apreciar desse perigo. Dá uma chance agora, não vai embora nossa história, eu vou continuar. Aí preta, eu te prometo, dessa vez vou ser direito. Que eu esqueço dessa vida, a gente muda, eu dou um jeito. É que os malote, a Glock, a sorte no carro forte. Convenceu, mas que a mão dada no rolê de shopping. Eu sei também, que nunca lhe firmei com compromissos, porém aprendi a apreciar desse perigo, veja bem. Imagina que ser eu já é difícil, sou um perigo ser uma placa de aviso. Eu sei também, que nunca lhe firmei com compromissos, porém aprendi a apreciar desse perigo. Dá uma chance agora, você vai embora nossa história, eu vou continuar. Eu sei também, que nunca lhe firmei com compromissos, porém aprendi a apreciar desse perigo. Dá uma chance agora, você vai embora nossa história, eu vou continuar. Vamos voltar o velho plano, cafuné, quarto escuro, uma massagem tailandesa, king size. Eu sou no último, saí dessa favela, fugi pro interior pra viver de agricultura, THC e muito amor. Não demorou, pra desandar nos corre de melhor. Não parou, nem com civil aqui batendo na sua porta. Te apoiou, quando saiu da mãe e foi pra casa nova. A crise de ciúmes com a ex que eu não vai embora. Eu sei também, que nunca lhe firmei com compromissos, porém aprendi a apreciar desse perigo. Dá uma chance agora, você vai embora nossa história, eu vou continuar. Eu sei também, que nunca lhe firmei com compromissos, porém aprendi a apreciar desse perigo. Dá uma chance agora, você vai embora nossa história, eu vou continuar. Dá uma terceira chance, não será mais como antes. Dos rolês já dei um tempo e dos contatos tô distante. Mas que amo nessa vida, só a pessoa mais que tudo. A questão final feliz só nos deixa mais confuso. Esquece o já disso, é tubaína, copa americano. Daqueles romântico, outback uma vez por ano. Te ofereço muito mais, aposto você sabe. Uma semana em Campos do Jordão, em quatro milenários. Eu sei também, que nunca lhe firmei com compromissos, porém aprendi a apreciar desse perigo. Dá uma chance agora, você vai embora nossa história, eu vou continuar. Eu sei também, que nunca lhe firmei com compromissos, porém aprendi a apreciar desse perigo. Dá uma chance agora, você vai embora nossa história, eu vou continuar.